Alô. Oi, amor. Preciso te falar algo que vai machucar, mas que vai ser melhor pra nós dois. O nosso beijo já deixou de encaixar faz tempo. Tô percebendo que na cama não tem sentimento. Em um momento eu passei a me entregar bem mais que você. A minha parte eu fiz, você não quis saber. Eu vou sentir saudades, tentar entender. Pois você não sabe o que é amor, nem tenta aprender. Sei que vai fazer falta. Te dei o meu amor e jogou tudo fora. Me prometeu o mundo, mas virou as costas. Ainda te amo, mas tô indo embora. Sei que vai fazer falta. Te dei o meu amor e jogou tudo fora. Me prometeu o mundo, mas virou as costas. Ainda te amo, mas tô indo embora. Que a vontade de beber seja bem maior do que a vontade de amar. Machuca! Mais uma do Playboy! Sim, mas todo casal brinca, a gente não deveria terminar dessa forma. A minha parte eu fiz, você não quis saber. Eu vou sentir saudades, tentar entender. Pois você não sabe o que é amor, nem tenta aprender. Sei que vai fazer falta. Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora. Me prometeu o mundo, mas virou as costas. Ainda te amo, mas tô indo embora. Sei que vai fazer falta. Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora. Me prometeu o mundo, mas virou as costas. Ainda te amo, mas tô indo embora. Machuca! Mas tô indo embora. Vamos dar mais uma chance pra nós dois.